Ariba é o Tandera. Ariba é o Tandera. Machine aí, é? Tecno Machine! David Sampler! Joy Benassi, o garoto das produções! Ariba é o Tandera, Ariba é o Tandera. Ariba é o Tandera, Ariba é o Tandera.